formigueiro. O meu rap é louco e eu também, correndo pelo certo, só as de 100, escrevendo e rimando sem parar, só de cima observando fortemente, pode pá. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o certo continua sendo o mesmo, louco. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o certo continua sendo o mesmo, louco. Eu não preciso esquecer a favela, rimar alegria enquanto o sangue escorre no para-brisa. A brisa dos meninos é carregar os pente, tá ligado? Comédia, critique, não entende. E fala que o rap evoluiu, a tecnologia sim, mas o gueto tá na mesma. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, mas o gueto tá na mesma. Sem essa de bate-cabeça, ladrão, tira do globo do verme, cuzão. Meu rap é louco e eu também, correndo pelo certo, só de 100. O meu rap é louco e eu também, correndo pelo certo, só as de 100, escrevendo e rimando sem parar, só de cima observando fortemente, pode pá. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o certo continua sendo o mesmo, louco. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o certo continua sendo o mesmo, louco. Na arena vejo vários que ramela, grita várias fitas, mas no fundo é novela. Fala, fala, mas não sai da lama. Fala, fala e nem conhece o total drama. Perreco da net, se acha o pass, esquece o foco, só pensa no cash. Clique, clique, clique, clique, ra! De ponto 40, fortemente, um 2 no back, ligeiro nos verme. Aparece, aqui não vai, vai, Deus é mais. Ligeiro, carai, progresso pra nós, desistir jamais. Aqui não, vai, vai, Deus é mais. Ligeiro, carai, progresso pra nós. O meu rap é louco e eu também, correndo pelo certo, só as de 100, escrevendo e rimando sem parar, só de cima observando fortemente, pode pá. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o certo continua sendo o mesmo, louco. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o certo continua sendo o mesmo, louco.